Quando o corpo fala, quando os olhos traem, quando faço planos tarde demais. Eu caí numa cilada, só agora sei. Prometi algo impossível pro meu coração. É inútil negar que me apaixonei, se não posso mais fingir que não. Não, não, não, não, não. Queria tanto ter certeza sobre o amor. A minha última defesa se esgotou quando o corpo. Sobre o amor.